Mari aqui. Não pode parar de desistir. Você tem que ir. A estrada é longa, você deve seguir nesta direção. Com velocidade e atenção, um desafio é normal. Raio, vento, neblina e tempo. Farol alto, tenta buscar. Não pare aqui.